se a polícia te manda pôr a mão na cabeça. Tenta sobreviver alegando que é favelado de direita. Não esquenta se for abatido pela origem pobre. Vão escrever mimimi do caralho. Erros ocorrem, surpresa, adota a ideologia do estado militarizado. Não te deixe imune ao preconceito enraizado. Não é porque você aplaude a operação com os imortos que isso te faz rico. Europeu, nórdico, discurso de ódio não te fará aceito pelos bacanas. Você é réplica dos manos de calça, caque e camisa branca que chegam no fórum de chinelo algemados, com os braços entrelaçados nos outros, olhando pra baixo. Não acredita, vai fazer um rolê nos jardins pra ver se não acaba tendo que comparecer no decrim. Abastado não é contra socialismo, comunismo. Só quer mil escravos na sua fábrica produzindo. Só te quer de idiota útil, pedindo lei severa contra a sua própria classe, sua etnia, sua favela. Só quer que continue sendo habitual nosso nome no departamento de inquérito policial. Nós tendo que andar com cartão de advogado. Alô, doutor flagrante armado, dá meu Renault pro delegado. Quando a política de encarceramento te transformar em preso, não esquece de fazer arminha com dedo. O sangue que derramam na rua é igual o seu. O retrato falado dos procurados é o seu. Pode ser o fantoche plagiando ódio da classe dominante, mas nunca vai sentar na mesa da casa grande. O sangue que derramam na rua é igual o seu. O retrato falado dos procurados é o seu. Pode ser o fantoche plagiando ódio da classe dominante, mas nunca vai sentar na mesa da casa grande. A direita te deixou tão idiotizado a ponto de ser devoto fervoroso do Borba Gata, a ponto de fazer coro com os depravados que homenageia a Princesa Isabel na Câmara dos Deputados. É seu irmão de Calvário que tá no hospital, baleado no aparelho sem atividade cerebral. É sua mãe que em breve vai pedir indenização, quando só resta de você no ato da voz da última gravação. E nesse dia, espera, homeboy cuzão, protestando a seu favor com a camisa da seleção. Rodeia facção sem ver que o sistema da missão, da tesouraria, da mega loja, do material de construção. É ele que faz mano fechar a rua com carro queimado, da fuga embaixo de tiro pelos telhados. A intolerância contra LGBT nordestino e negro é um crime hediondo contra você mesmo. Quando pede ditadura, pena de morte no Brasil, tá amarrando C4 no peito e acendendo o pavio. Muito pior do que um playboy genocida é pobre pai Tomás se apropriando da estupidez nazista, apoiando o verme que mete mãe 180, ciente que é do filho, é bandido e cabrito na residência. Quantos de nós precisam de etiqueta no dedão pra ver que tem afeição padrão das vítimas da aniquilação? O sangue que derramam na rua é igual o seu. O retrato falado dos procurados é o seu. Pode ser o fantoche plagiando ódio da classe dominante, mas nunca vai sentar na mesa da casa grande. O sangue que derramam na rua é igual o seu. O retrato falado dos procurados é o seu. Pode ser o fantoche plagiando ódio da classe dominante, mas nunca vai sentar na mesa da casa grande. Adotou a falha os valores das famílias que tem terras roubadas de quilombolas indígenas. Por isso acha que preso tem que tá em cubículo sem direito a LEP. Apoio jurídico seu governo que dá o cu pra americano. É o mesmo que escraviza boliviano haitiano. É o mesmo que vendeu a falsa fórmula pacifista, que diz que é só impedir a visita íntima. O judiciário que você ama tem tanta escória que quem entende perde a linha na audiência de custódia. Juiz vai tomar no cu, MP vai se fuder. Que moral cês têm pra me acusar, me prender? Seu ponto de vista fundamentado no Brasil urgente aprendeu a criminalizar o mais carente. Porém, não somos nós os filmados jogando no córrego adolescente baleado por causa de lacaios como você que renega a favela. Que crianças são expostas no programa do som na passarela, como escravos no porto são desumanizadas. Desfile em shoppings na ilusão de serem adotadas. Se fosse você tendo que implorar todo dia oportunidade pra vender cocaína, não ia pôr camisa de